Oi, Olha, alô, tô na alô, segunda alô. temporada ainda. Alô? Alô, alô, alô. Alô, alô. O que vocês acharam Foda, né? Toca spoiler, toca spoiler em quem não viu. Não, não, sacanagem, sacanagem. Eu O que nem vocês vi isso. acharam de Agents of S.H.I.E.L.D.? Não, não, não, não Ah, vamos. não, vamos queimar a pauta, A gente não vai cara. falar isso Não no vamos gravar, podcast, vamos ó, gravar, né? burro do caralho. Vamos ficar Vamos, vamos. queimando. Não vamos queimar a pauta, né, porra? É, Vocês vão gravar vamos, isso hoje ainda? vamos. Sim, É, cara, tô com ideia. um dropzinho, velho. Ainda bem que É amanhã eu não vou trabalhar, dropzinho. cara. Que filhas da Era qual puta. mesmo Porra, o louco, assunto, minha só. gente, que eu esqueci de novo? Agente of Shield. Ah, tá, então não vou participar. Fala, macacada, aqui quem fala é Garibu, o apresentador que vale. Aqui comigo, presidente, estão os mesmos vagabundos, filha da puta. Não, Ah, vou condição. continuar, não quero nem saber. E eu pensando em atrapalhar, que Eu vou continuar. desgraçado. Ó, Não quero nem calem a boca, todo saber. mundo, cala a boca. Eu Cala a boca, falei que cala a tinha boca, cala a caído, pô. boca. Aqui também temos Evandro Louco. Pô, voltei agora, tinha caído, caralho. Zueist. Avengers Assemble! Ah, não é não. Segui. Não, é Capitão América e Avengers. Esse não é o seguir. Esse aqui é o seguir. Temos também dois colaboradores aqui que são de casa já, o Vini. Pau no cu do Nicolas, filho da puta. Chupa essa, otário. E o Godoka. Entende? Junto com Junto com mais uns poltergeists aqui que falaram também no meio da apresentação, esses filha da puta. Enfim, pessoal, hoje falaremos sobre a série da Shield, o episódio piloto. A gente vai dar um. Não é um bem um podcast, né? É um Drops, um que está voltando depois de um longo inverno. E vamos começar logo com essa merda. Então, meus queridos, o que que vocês acharam do episódio piloto de Agents of S.H.I.E.L.D.? Quem gostaria de dar o seu primeiro parecer? Bom, eu gosto. Obrigado, gente. Até eu mais. Achei bom. Drops, beleza? Foi curto hoje. É, não, Evandro, começa. O que rolou nesse episódio aí, mano? O que rolou nesse episódio? Eles mostraram os. Ó, oh, vai rolar spoiler? Ou não? Ah, não Ah, muito, cara, né, não, cara? não tem muito o que falar, cara. Porque o que, É, que eles verdade. fizeram? Eles apresentaram os personagens, apresentaram ali a empresinha meia que eles vão tentar desvendar qual é que é o problema. E no mais era isso. Foi mostrar um cara com superpoder lá e eles tentando. Foi um episódio bem fechadinho, assim, mas é pra apresentar É o o piloto, que né? ocorreu. É um piloto, é um episódio piloto, bem, bem, bem essa cara mesmo, assim. Me ajudem aí a lembrar dos personagens Eles que aparecem, seguiram tem uns. assim o dicionário do filme dos Vingadores, assim, né, cara? Ipsis literis, né, cara? Não, é. Sim. Foi muito a cara do clima dos filmes da Marvel mesmo, né? É, Tipo, tinha piadinha, piadinha. tinha uns Isso. lances de ação, assim, cara, logo no início do episódio aparecem umas lutas, assim. Eu achei muito bem feito, cara. Achei bem bacana É, aquela foi parte. o agente lá É o invadindo, agente né? Ward. Tem Gente, a parte ah, sim, referência então, também, a né, cara? luta. Quem são os personagens que são aqui que apresentaram aí? Foi esse o agente Ward, que seria tipo o novato no na Shield, na Shield É, não, não, mano. não, eu Eu acho não que é voto no nesse nível negócio de 7, né? heróis, né? É no nível 7. No nível 7, que é o nível 7, é o nível que cuida dos heróis. A gente tem Isso. o Coulson, né? Que tá de volta. Sabe, sei lá, se é Volta. um clone, um robô, um. É, não deixa claro, né, cara, Mas de que qualquer aconteceu forma, com ele. não é prequel, não, né? Não, não é prequel. Não, Ele Prequel fala não, que né? ele levou um. Um balaço É, tanto que Um ele, balaço do Loki, né? logo no início da série, eles dão vários. Aparecem algumas cenas do que aconteceu em Nova York, aparece um tipo como se fossem uns flashbacks assim da invasão. Sim. E... tem referência aos alienígenas, tem uma parte de primeira cena é o agente, sei lá das quantas aí, o Wade? É o agente Grant Ward. Caçando um artefato Chitauri, né? É, ele pega um Paranauê lá, que tá dentro de um treco lá na França, e sai todo malandrioso lá do apartamento. Não, no começo da série, né, tem um molequinho olhando na vitrine os bonequinhos dos Vingadores. Isso, tem o Alixzinho lá, que aparece o Alix na série, pra quem não tá por dentro. Não aparece porque o personagem é um herói, entre aspas, no começo, então Alix é bandido. Não é o Luke Cage. Não, Luke Cage, isso foi uma sacanagem muito bem feita. Cara, hein? Então. Porque todo mundo botaram aquele flipzinho da Marvel, né? Mostrando, é o Rage! E os nerds clicando segundo por segundo do framezinho pra. Ah, é o Rage, não sei o quê. E não é nenhum. Não, nem outro. É só um genérico. É, tipo, é mais ou menos que nem o Alix, né, cara? É um negão genérico que não faz diferença nenhuma pro desenvolvimento da história. E tem que ser feito porque faz cagada. Esse homem. Que mais de personagem que a gente tem? A gente tem a... Bom, a Maria Hill, né? A Maria Hill aparece? A Maria Hill aparece. Ela aparece no filme dos Vingadores, quase nada. Ela aparece bem pouco, mas tem umas cenas legaisinhas assim que ela aparece e tal. Umas, é punhetando e relaxando. É, exato. Ela que fala que o agente Coulson começa a dizer que tá no. Passou um tempo no Tahiti, não sei o quê, daí. Aí ela solta aquela frasinha lá, o doutor fala assim, ele não sabe de nada, né? Daí, ele nunca pode saber. É. Aquela safadeza básica, né? Pra não explicar. O cara deixou de ser o marido da Christine pra ser um agente foda da SHIELD, né, não? Pra te ver, cara. Aquela mulher que... Esse cara era um ator. Vocês pegaram a referência na que o Coulson fala, né, do Tahiti, The Magical Place? Quando ele fala o Tahiti, quando ele fala é um lugar mágico. Foi a conversa que ele teve com o Downer Jr. no Homem de Ferro 2. Que ele tá indo pro Novo México por causa do Thor. E ele fala, é um lugar mágico. Aí o Coulson responde, eu ouvi falar. E agora ele repete toda vez que fala no Tahiti. Tipo, explicando que teve alguma merda, né? Não é o Tahiti, é alguma merda. Bom, vamos continuar, depois a gente vem pros easter eggs, mas... Bom, tem a gente Melinda May, que é a Ming-Dong-Dong lá, sei lá. A China oriental. A mulher lá, Que dirige, né? A porradeira. Ela é a motora de busão lá da galera. Ah, não, não é a porradeira, não. Não, a porrada é com o agente... Ah, mas ela é porradeira. Ela é um pouquinho porradeira também, sim, cara. Ela é um pouco porradeira. Ela não quer ir pra campo, né? Ela não queria ir pra campo. Por isso que ela disse, só vai pilotar. Ela é tipo uma gente que tá traumatizada com alguma coisa. Não sabe o que é, mas acho que com o desenvolver da série eles vão contar. Assim. É tipo o Bruce Willis, o Duro de Matar, sabe? Eu não quero mais isso. Uhum. Quando ele já tá explosão. Eu não quero mais isso, eu tô tirando na cabeça de um cara já, né? Eu me afastei dessa. Tem os outros dois, o casal de nerdão, né? É o agente Léo Fitz, que eu particularmente achei meio irritante, e a gente Gemma Simons, que eu achei uma gracinha, bonitinha, guria, mas parece ser meio sem graça, assim, tipo, a guriazinha é só bonitinha, né? O casal caguei pra isso. É, o casal caguei pra eles. Do lado, tipo, eu acho que eles não tiveram muito destaque nesse primeiro episódio, quem sabe eles mostrem melhor os personagens que decorrer, né? Tem a Sky, rapaz! Que coisinha mais linda, né? Troféu, essa é troféu a joia. Essa é a hack. Troféu fac pra ela. É a cheatada do lugar. É a cheatada do bagulho. Ela é hacker. Ela é hacker. Ela numa van fodida invade o computador da SHIELD. E faz piada igual o Robert Downey Jr. E faz piada. É, cara, igual... a gente tem vários Robert Downey Jr. nesse seriado, né, cara? Mas é, na falta é bom, de um, cara. Né, cara? Você tem um monte. É. Dos Vingadores, todo mundo virou Robert Downey Jr. também, não vê que não tem. Até o Hulk lá, o monstro gigante, virou o Robert Downey Jr. fazendo piadinha. Meu segredo é ficar sempre nervoso. É, e o legal é que esse episódio piloto, ele foi escrito e dirigido pelo Joss Whedon, né, cara? Pois não é. Não sei se a série toda vai ser escrita Não nele. Vai ser, com certeza, cara. Ele vai estar muito ocupado no filme, velho. Não, mas é que tipo, ele é um cara que ele manja de série e tal. Consultor, né, cara, mas... É, escreveu Firefly, escreveu Buffy, até que pariu, o cara manja desses... É, não, sim. Treco de... É. Vai não, ter mesmo Firefly, né, cara, ele não escrevia todos os episódios, né? Uhum. Ele vai estar ocupado no filme, que... cara. De agente, era isso? Não... Só um apresentador, acho, né? É. Era isso. Sim. É. Vamos falar mais dessa gente é, tipo... agora, eu... A gente pode falar das referências que aparecem no filme, as referências no filme, né? É uma shield de baixa renda, né, cara? Tipo. É uma shield com restrição de orçamento pra televisão, né, cara? Não esperem ver toda aquela alta tecnologia que aparece no filme dos Vingadores, né? Aquela shield aeroporta-aviões, cara, era quase. É, né? já falam que o aeroporta-aviões não ia aparecer porque ele tem uma base que, na verdade, é um avião, né? Isso. É, tem uma base que é um avião. Já resolveram de uma forma. Mas vocês acham que é Boeing aquilo? Ah. Acho que é, sei lá, cara. Parece um avião escargueiro. É, um avião de exato, de transporte de tropas. Uhum, um avião do tamanho do condomínio, mais ou menos. Assim. Grande pra caralho. Gigante aquilo lá. E tá falando aí, Gariba? Fala, Gariba. Morreu. Fala, Gariba! Aê! Morreu! Gariba! Aê! Que bom! Alequinha! Trabalhinho! E houve grande alegria. Já broxou. Broxou. Boa, Flema. Tá, então... Vamos falar de algumas referências, assim, cara. Eu tinha muita referência, né, a... até os negócios lá, a mulher falando lá, Into the Mystery, né? E pra uma jornada, é, exato, pra mim, no mistério. É isso, Journey. Into the Mystery. Journey. A primeira revista. Uma jornada misteriosa. A mulher começa a falar o bordão lá do Homem-Aranha, né, cara? Com grandes poderes, vem um montão de merda. Um montão de porcaria e coisa bizarra. Muito bom. Imagina ela falando, né? Com grandes poderes, vai aparecer um executivo da Fox, assim, atrás dela, chacoalhando a pasta. Não, peraí que eu tenho que mudar. Deixa eu perguntar, voltando um pouco o assunto, é que eu meio que não prestei atenção. Apareceu algum inimigo icônico, assim, ou foi, tipo, contra terroristas ou alguma coisa do tipo? É contra terroristas e nem sequer organização famosa do universo da Marvel. Não, é isso que eu fiquei. Ainda. Tem essa tal de centopeia, né? Que é que tá dando poder pras pessoas, mas eles citaram o Extremes, né? Isso eu achei foda, cara. Eles ter usado o Extremes. Citaram tudo, o Extremes, pelo que deu pra entender, a tal da centopeia é uma mistura de três pessoas. Uns Paranauê de raio gama, com soro do super soldado, com Extremes, com não sei o que lá. Ficou uma putaria aquela porra, cara. E pra entender... O cara seria um mega poderoso, né, cara? E o primeiro episódio gira ao redor do pessoal da Shield na tarde de um negão que tá com essa... Que roubou alguém. Que tem super força, né? Isso, ele tem super força super resistência. Super resistência. Se ele tivesse só super força, ele ia ser o Roberto da Costa, né, cara? Ele ia ser um monte de celular se tivesse só super força. Tá, ia ser uma bosta. Ah, isso é um detalhe. Eles não podem. Eles não podem sequer falar a palavra mutante, né? Tem isso, né? Tem isso. Por isso que esse pessoal poderoso que aparecer aí, cara, acho que vai ser tudo modificado geneticamente, né? Tudo. Acho que vai ser tudo modificado geneticamente. Eles não podem usar mutante mesmo, então vão usar. Desculpa. É, eles têm. Mas bastante... Não podem falar, eu já nasci assim, não pode nem falar isso. Cara, acho que não, cara. Não. Talvez tenha, cara. Só usar o termo mutante, sei lá. Mutuna. A Marvel pode dar uma de Mutuna. Como é que o Fortão tinha falado, o cara lá do Dark Factor? É geneticamente complexos? Mas o... Cara, mas eu acho que eles vão evitar referências ao universo dos X-Men. É puta que pariu, tipo... Até pelo menos, sei lá, alguém explodir a Fox e decidirem... Deixar os direitos atrás com quem empresta. Fizeram uma referenciazinha ao Homem-Aranha, né? No... Isso. Mas. Foi só. É, foi... Mas de quem que foi é? Quem tá produzindo a série? É a BBC? Não. ABC. ABC. ABC. Vai lá, Edson, vai lá. É ABC. ABC. Entendeu? Toda criança tem que ler e escrever, entende? Entendeu? Que merda. Mas é filiado tipo da Sony, Fox, alguma coisa assim? Então, aqui tá no Brasil vai passar na Sony. Não. É, aqui no Brasil tá no canal Sony, né? Só um instante. Correção do nosso amigo Gasparzinho Flamer. Ei, Pissi. Understand. Pissi. É, understand. Understand. Cara, tipo, o que vocês não curtiram, assim, do episódio? Os efeitos visuais. Umas coisas ou outras tá meio fraco, assim. Eu achei esquisito quando o cara sobe a parede e tipo, ele enfia o dedo na parede. Tipo, sai um tijolo inteiro em vez de tipo, fazer um buraco na parede com os dedos. Arrebitada, sabe? Ficou assim, estranho, ó, só aqui. Quero deixar uma coisa bem clara. Os efeitos especiais, eles podem não ser top, tá? Mas eles são infinitamente melhores do que de Smallville. Ouviu, Nicolas? Infinitamente melhores do que Smallville. Tá bom? Tipo, realmente, assim, pro primeiro episódio, os efeitos especiais aparecem. O avião da Shield voa, já é melhor que o Superboy. Um episódio vale mais que 10 temporadas já de Smallville. Ah. 10, 11, sei lá quantas temporadas tiveram. Sei lá, sei essa bota. Mas eu achei, tipo, realmente, alguns efeitos especiais, tipo, que nem os robozinhos voador, lá sim aparecem robozinhos voadores, chupa essa, spoiler. Eu achei mais ou menos, assim, não, tipo, eu achei que podia ter ficado melhor, fica uma coisa que, sei lá, não parece... Eles não ficaram muito bem inseridos. Não parece real. Ficou muito bem inserido. Ficou parecendo o efeito daquele filme do Spielberg lá, O Milagre Veio do Espaço, cara. Ah, O Milagre Veio do Espaço. Aquele filme é muito foda, também. Cara. O Milagre... Lembrei disso também. O Milagre Veio do Espaço, os efeitos especiais são melhores. Os é melhor, cara. Pô, achei mais bem feito. É um treco de 80 e pica, velho. Coisa besta, assim, como o Agente Ward segurando na cordinha e indo embora, ficou mal feito, O carro voando também ficou mal feito. Ficou muito... Cabeça, tipo, ele segurou a corda e saiu, assim, né? Segurou a corda e saiu. Eu achei legal que eles lembraram do carro voador tudo, né, cara, da Shield, né? Sempre, o negócio sempre teve, mas realmente não ficou muito bem feito, não, esse negócio. Lola. Mas eu acho que pro primeiro episódio... Mas cara, eu tava viajando, assim, deram uma de Volta pro Futuro, depois eu lembrei, a Lola tem nos quadrinhos. Sempre, a Shield sempre teve esse carro voador. Pois eu tava viajando assim, tem mesmo. Eu achei maneiro aquela hora que ele sai da sombra, tipo Batman, né? Ou a gente eu gosto de ficar no... Eu achei legal, tipo... Eu não podia resistir. Mas tem uma lâmpada quebrada ali. Pô, eu dei risada, cara, mas foi muito idiota. Isso é uma coisa acharam... que eu gostei e não gostei. É muita piada, velho. É, cara, tipo, o tempo todo tinha... Eu curti, cara. Mas vocês acharam que foi menos piadas do que no Vingadores? Cara, eu acho que foi tanto foi, quanto foi mais. Bastante, cara. Foi bastante proporcional, piada, cara, pra um bagulho de 40 minutos. É, pra uma série, né? Tava falando com o Godoka antes, aquele Leo Fitz lá, o agente, o nerdzão, tipo, ele é muito, muito zoeirinho, assim, tá ligado? Podia ser mais... Ah, véio, mas mais contida. Mas eu acho que esse é o esquema, que tipo, tá difícil ficar assistindo os bagulhos sérios o tempo todo, tá ligado? É isso, é verdade. Cara, é bem mais legal, é bem mais. Também tem que levar em conta que vocês estão tudo numa vibe de ai, Breaking Bad, ai, Dexter, ai, Dexter acabou, foi ruim, ai, Breaking Bad vai acabar. Ai, vai ser ruim também. Porra. Não vai, filha da puta. Inclusive porque. Não vai. Mano, que vibe pra domingo. Que vibe, que tá louco. Mas já tem, eu disseram que já tem os roteiros já do Breaking Bad que vazaram aí no... Não. Porque não, o... Agents of S.H.I.E.L.D., sai. Hoje o assunto é Agents of S.H.I.E.L.D. Cala a boca que teu pau não levanta e tu não manda aqui, pô. Não, eu sou apresentador e eu mando nessa porra assim. Paulo, voltou agora? O volte dessa porra e tu cai nessa merda aqui. Vocês estavam lá, vocês estavam no Taiti? Posso derrubar você. Posso derrubar você também, Vini. Cala a boca aí, que eu que mando nessa porra. Aí segui, acaba com esse trouxa. Continua aí, dar spoiler de Breaking Bad. Continua aí falando de Breaking Bad, vai. Não, foge do tema, porra. Vai, continua com essa porra aí. Vocês não acharam que aquele Agente Ward é muito sem sal, não? Um personagem muito sem graça? Foi a minha opinião sobre ele. Ele era pra ser o cara sério do bagulho, mas meio que foi por água na hora do esquema lá do Soro da Cidade. Do total. É, o Soro da Cidade lá meio que foi por água, assim, mas tipo... Eu acho que ele era pra ser o cara novo, sério, no level diferente da S.H.I.E.L.D. lá, né? É bom mencionar. Eles falam que tem nível de segurança da S.H.I.E.L.D. As informações ficam retidas nesse nível. Uhum. Então eles falam, nível. É, o Homem de Ferro, o Capitão América tá no nível 6, né? É, eles informações, estão no nível 7. Nível 7. Mas eu achei foda porque tem aquela minazinha lá, Sky, que tipo. A Skyler? Que ela faz. Não, é só Sky. Skyler é no Breaking Bad. A vibe. Ah? O seguinte tá na vibe. Skype é onde a gente tá aí agora. Aí ela, até mesmo ela faz uma piada dela. Pô, como é que eu consegui entrar no computador da S.H.I.E.L.D. usando um computador vagabundo da minha van, tá ligado? Aí os caras ficam meio assim, sem saber como que ela conseguiu fazer isso. E tipo, eles também não têm informação nenhuma sobre ela. Né? Só sabem que ela, o nome dela é Sky, mas eles não sabem o nome nem o sobrenome dela. Então... Fica aquele mistériozinho também, de onde é que a personagem veio, por que ela manja dos paranauê de computação, essas coisas. É, ela menciona que tem uma história assim, não sei o que, mas não fala nada. É, sim. Só dá a entender que ela mesma apagou todas as informações dela de tudo quanto era lugar que tinha. Ela pegou o celular, digitou, caiu um computador da NASA na frente dela e ela conseguiu hackear. Aí ela põe no Google apagar informações do governo. Aí ela. Fala, Edson, fala. Posso falar uma coisa que eu não gostei? Fala. Cara, uma coisa que eu achei meio esquisita foi a organização secreta que ninguém conhece. Os caras podiam ter usado a IMA ou a Hydra ou aquela outra. Ah, cara, eu acho que eles podem usar. Eu acho que daqui a pouco, sei lá, o negócio trabalha pra um desses. Ainda tem pra usar. Pô, mas de repente é só porque é o piloto, né? Tipo, não quis deixar muito dentro do universo e tal, só pra deixar o mais imparcial possível, depois que a galera começar a ouvir, a assistir, entender, e dá pra aprofundar mais nos conceitos dos quadrinhos. E foi uma audiência fodida, né, cara? Já tem número da audiência? Como é que foi? Eu tava lendo, eu li meio por cima ali em algum lugar, um comentário aqui, os caras dizendo que foi audiência foda, assim. Tá. Foram 200 trilhões de pessoas assistindo. 4 trilhões. Foram 5 muito mais do que Smallville. Foram 5 vezes mais pessoas do que existe no mundo. Que é só metade das pessoas que vão assistir a final de Breaking Bad no domingo. Chupa. Oh, inclusive, aqui, ó, no final... Achei aqui, ó. Agents of S.H.I.E.L.D. tem a melhor audiência de estreia desde Lost. Caralho. Aí, ó. Eu espero que não siga o mesmo caminho de Lost. Chupa, Breaking Bad. Pô, mas Lost tem mais gente voando que o Smallville. Chupa, Nicolas. Chupa, Breaking Bad. Tem gente boa até hoje que não entendeu o final. Cara, mas eu tenho a impressão. Ô, Vitor, assim, tá só de positivo pro Edson agora. Pro só de positivo, né? Pro Edson. Eu tenho a impressão que os efeitos especiais eles vão maneirar bastante nos poderes, hein, cara. Eu tô achando que vai cair, velho. Aquilo ali é um piloto. Eu acho que o efeito especial vai ficar piorzinho do que o que tá ali, mas eu não achei ruim. Não, eu falo assim, eles não vão. Vai ser cara com força, cara que pula. Não vai ter nada muito extravagante, tipo o nego lançando raio ou coisa do tipo. Vai ter o soro do super soldado. Mas, cara, é tudo uma questão dos caras saberem usar bem o roteiro deles, tá ligado? Tipo, que nem tem uma série inglesa que é Misfits, que os caras têm poderzinho e o caralho é 4, cara, eles quase não usam efeitos especiais nos poderes dos caras. Né? Eles quase não usam os poderes também. Todos os poderes são possíveis de ser editar, o maluco, cara. Vai querer transar com ela, porra, isso é... contigo não ia funcionar, efeito, mas... Contigo, né? Não ia adiantar, Grimm. Tem toda essa questão de que, tipo, os poderes, eles... Tu pode adaptar os poderes à história. Tipo, sei lá, o poder do cara é voltar no tempo. Tu volta no tempo, tipo... Tu só rebobina o seriado. Mas poder, tipo... Poder de invisibilidade, tá ligado? Só faz um corte, tipo, o cara da cena. Poder de ver coisas invisíveis. Fica de boas o seriado inteiro e tal. O cara tá aí, mas tu não tá vendo. Tipo chapa. E a fantasia? Você acha que vai rolar alguém fantasiado, cara? Cara, não sei, velho. Baseado em Smallville, eu espero. Cara, eu acho que pode ter alguma aparição, assim, alguma participação especial. Eu acho que eles vão pegar, vão fazer o Donner Gino gravar umas três frases, vão pegar qualquer Zé Mandioca na rua, botar ele na roupa do Homem de Ferro. E fica passando aquele Homem de Ferro voando pra lá e pra cá, e com as mesmas falas sempre. Não, eu acho que até daria pra passar uma participações do James Rhodes, tá ligado? São personagens mais secundários. Mais baratos também, então. É, mais barato também. Tipo, os caras com umas participações assim, tipo, o Sizegard lá, que é o... Como é que é o nome do velho cientista do filme do Thor? Tá ligado? Esses personagens secundários assim, sabe? Tipo, Betty Ross, botar alguma coisa mais relacionada com o mundo dos filmes que já apareceram. Mas já escondendo referências, tipo. O Dr. Sanson. Eu acho que eles vão. Não, o Dr. Sanson ia ser maneiro. Tipo, ele ser o cara que. Porque se eu não me engano, o Sanson ele não é o psiquiatra da Shield, alguma coisa assim. Ele trabalhou como psiquiatra na Shield, cara. Então, e a única coisa é que ele tem a peruca verde. O efeito especial dele é o cabelo verde, cara. Pronto. Amor. Exato. Mas eu acho que eles podem aproveitar, cara, tem muito bucha na Marvel pra eles aproveitar no seriado, que eles têm que aproveitar. Eles têm essa porra, cara. Então eu acho que vai não ficar. Eles não podem ficar usando personagem genérico em todo episódio aí, que não vai ficar legal, cara. Ainda tem uma chance desse negão aí, desse. O Mike, ser o Rage, cara. Acabar virando o Rage numa hora ou outra. Não, porque não falam nada. Pois é. Pelo que dá pra entender, que o nome dele é Mike alguma coisa. Eu fiz uma breve pesquisa e esse personagem, ele existe. Ele existe na Marvel. Ele é o melhor amigo do... Como é que é o nome do filho da puta? É um personagem, tipo, um personagem da Marvel mega secundário que tinha poder de ser alguma coisa, tipo um boneco de história em quadrinhos, só que de desenho. Tipo, Tique alguma coisa. Tipo, o alquimista. O Batman, é o Batman. Puxa, grande. Parabéns. Pronto, a gente já se estendeu demais. Vamos encerrar logo com essa porra. Partindo para as considerações finais, é uma proposta aí que vocês falem o que esperam do futuro dessa série bacana que a gente viu, que é muito melhor que o Smallville. Começando. O passado da série, o episódio que você já assistiu. Começando pelo pelo nosso gracinha aí, o Segui, vai. Bom, eu espero que essa série seja tão boa quanto Breaking Bad, que vai acabar aí no domingo. Assista o último episódio, tá muito foda. Isso aí você vai contar agora como é que acaba. E não assistam a série da Shield, assistam Breaking Bad. Quando acabar Breaking Bad, assistam desde a primeira temporada de novo. É isso aí. Evandro? Evandro? Isso aí, cara. Gostei do episódio piloto, achei bem legal. Seguiu o climazinho dos filmes da Marvel. Espero que continue seguindo essa vibe aí, comece a mostrar uns heróis mais buchos. E assistam um Breaking Bad domingo aí. E se você. Zuez? Opa, cadê? Fala. Tá, cala a boca claro. Então, vai. Zuez, vai. Nossa, viado. O cara mais bipolar do mundo, né? Fala, não. Vai, foda-se. Que vibe. Não, eu espero que eles realmente tragam mais heróis buchas da Marvel, né? Não é nada difícil. Não é nada difícil escolher, na verdade. E aproveitando que ele não é mutante, que tragam o Deadpool. O Deadpool não é mutante. Mas não pode, cara. Ah, então não foda-se essa série. Cara, eu acho que pode. Assistam Breaking Bad. Olha que eu acho que pode trazer o Brasil. Vini, vai. Bom, a minha dica é só, sei lá, foi legal, assistam a série do Breaking Bad. Do Agents of Shield. Diferente dessa galera na hypezinho aí, eu não assisto Breaking Bad, não gosto de Breaking Bad, pau no cu do Breaking Bad. Vitor, edita, tira todos os não. Ele fala, eu assisto Breaking Bad, eu gosto de Breaking Bad, pau no meu cu. Pode colocar isso aí na fala do Vini. Então, assiste Agents of Child, no inglês nórdico, Child? Agentes da Criança, e é isso aí, cara. Há potencial. Se bem executado, pode dar certo. Vai, ex-Edson, vai. Não, achei bem legal. Eu acho que o principal da Marvel é fazer coisas divertidas. Eu acho que eles conseguiram. E além de herói Bush, eu gostaria que eles trouxessem vilões, cara. E, tipo, se eles não querem cagar na Hydra, porque eles já tem de filme, luz. Ou na Ima, sei lá, usa Império Secreto, essas merdas de organização que não... Não aparece lugar nenhum, espectro negro. E coloca algo mais. A magia. Mais voltado pros quadrinhos, cara. Ah, magia. Eu queria ver o Demolição, cara. Eu ia falar o Tentáculo, cara, mas o Tentáculo tá na Sony, né? Mas a gangue da Demolição inteira pode aparecer, cara. A gangue. Eu ia dizer a gangue da Demolição, é. Ia ser massa, cara. Ah, ninguém tá preocupado que essa porra ela é produzida pelo Jeff Leb, cara? Então. Tem esse problema, né, cara? Temos esse. Pedra no meio. Legal que aparece assim, né? Co-produtores, Stan Lee, Joey Quesada. Viagem. Aí eles pulam. Produtor, Jeff Leb, sozinho. Jeff Leb. Não! A menos que seja isso. Eles deixam ele sentado num canto assim, ó. Você é produtor, cara. Pô, ninguém se importa com o que o Gariba acha, então a gente tá encerrando. Não, pera, amigo. Temos que perguntar para ele. E você, Victor, o que você acha? Bom, cara, eu assisti. Eu não sei falar dessa forma, né? Então, a gente sabe, a gente percebeu. Então você não pode entrar para o elenco de Malhação. Pegue sua placa de lata no valor de R$30 e sai do Gigabyte. Enfim, eu achei a série muito boa, assim, apesar dos efeitos meio a boquinhas, assim, que eu achei, mas, porra, é um episódio piloto, não dá pra exigir muita coisa, mas tá bem bacana. Espero que avancem assim, né, no decorrer da série. Não sei nem o que eu tô falando, mas tô com muito sono. Vamos terminar com essa porra. Say my name! Say my name! Say my name! Tá acostumado a exigir pouca coisa. Yo, né, bitch! Entende? E vamos. Tem um entende, então, tá, né, pessoal? Calem a boca, vai. Calem a boca. Então, estamos encerrando por aqui. Beijo na bunda de todo mundo e até mais. Broxa! Que beijo, Dark! Música do André Marques pra encerrar. Entende? Missing out, dissing out, blood's what you're pissing out. flipping out, I'm tripping out. Different now, I'm flipping out. Any pal I out my building, out with the clipping out. Criminal, out, I'm hitting out. In LA, no getting out. 213, pack of peace, loud, wicked sound. Listen out, I'm sending out a six pack, I'm sipping out. It's a wicked world that we live in. It's cool. It's all for good, but it's a wicked world that we live on. It's cool. It's all for good. Nossa, tudo isso aqui assistiu a série? Eu não. Caceta. Nem a Liz. É, pois. Tem gente que não viu. Eu também não vi. Assisti, não. Eu também não vi, mas vou participar, cara. Deixa eu ver se o HDR assistiu. Eu vou só ouvir. Eu também. Tô ouvindo ouvir spoiler hoje. É bom, que cara, bom. É boa. É bom. Não, mas não, é bom, não tem muito spoiler, né? É como muito piloto. Bom. Como é piloto, é uma história fechadinha. Pequena que o dor na foto. Bicho é baixinho, né? E é por isso que eu prefiro os cabritos. Mas tem seios. Que alimenta os seus descendentes. Cabrita tem seios, talvez seus descendentes. Cara, faz o que? 10 anos que eu não ouço essa porra dessa no mundo animal. Eu lembro da letra. Todo mundo lembra a letra. Sim. Investe muita putaria. Por exemplo, os cachorros. Eu nunca sei essa parte. Que come a própria mãe. Sua irmã e sua tia. Sua irmã e sua tia. Voltei. Eles ficam grudados. E eles ficam grudados. Semanas. De quatro se amando, enfrentar a luz do dia. Ou a gente tá declamando, não é pra cantar, puto. Se fosse pra cantar, a gente ia ter pedido pra você cantar, velho. Ai, desculpa. Eu sou burro. As baleias, beautiful. Totalmente beautiful. Totalmente beautiful. As baleias do oceano. As baleias do oceano. Dando com graça. Felipe, tá dando com graça. Opa, foi mal. Fugindo da caça. Dos homens humanos. Dos homens humanos. O homem é corno e cruel. Mata a baleia. Mata a baleia. Que não chifra. E é fiel. E é fiel. Oh, isso aqui tem que entrar, né, cara, no podcast. Pô, eu não tô gravando. Tá gravando. Ah, não. Tô gravando. Eu tô gravando. Tá de buenas.